Tango Eco, Tango Índia, Gelo Centro, frequência 12545, secundária 12685, para informação alerta, bom voo. Alfa, Tango Serra, cruzados Salvador, Serra Novembro, até o Papaz, nível 04517, com a direita, inicialmente restrito, o nome na chefe é o farol da barra 1, liberação do controle, 5577, transponder 098. Data, acionamento 14895, PAB. Prefere tu. Bom dia, que eu tenho que ser a livre, será que me táxi? Conhece o centro. Repete para a ingressão no 7, Alfa Tango Serra. Gente, obrigado pela informação. Eu vou ver se acho aqui, obrigado. Que é que o Ginete é o solo? Estou com o vento agora de 30 graus com 2 nós da cobra 3,5. Sim, tirei 6,080 conforme a rota 3,5 com a esquerda MOMA 5,5,7,2, transponde 098. Meia dúzia, faz 2895, ajustado 1003, boa. Siga. A sucessão é após para ingresso na 35. Estará como for taxi, right side of. Estamos dando o jogo alinhado, decolaram no 7, vento calmo. Direito via Índia, 2895, 1013, boa. Via Índia, 2895, 1013, tá boa. dia azul 5003, Saramu 0, pronto. Bom dia, 5003, a linha Ebecom na pista 10, Zato 020 graus, com 5 graus. Alinha Ebecom 10, azul 5003, estou confirmando a decolagem, não tem restrição dos 380. Negativo, a restrição da pista é a partir das 11h20. E mantém cabeceira 35, lá em Quinhaco de Leite. Agora logo, coordenação do 4, ele quer o seu decolagem. Deixa o colo, pronto. Paulo Salvador, da 3125, postback para mim, 08. 3125, autorizado, chama a táxi. Chama a 3125. Controle Salvador, bom dia, papapá, alta, tango terra, se transfere. Terra, controle. 03, seguido de colagem 90, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Passar a resposta, Sarada Barra. Sarada, Sarada Barra, alta, tango terra. Zona 3, Zona 6, Zona 8. Zona 8, 3, obrigado, bom domingo. Só para sentar quando você se matar, por favor. Aguarde, acertamos o Controle Salvador, muito bom dia, eu azul 5003, decolado na Dael Leda. Bom dia, azul 5003, contato na Dael decolagem, tudo para o nível 340 na saída da Dael, transição moto. Dael, vou ativar 340 com 5003. 040 graus, com 5 graus. Asma 035, papapapá, alfa, tango, terra. Qual é? Traço do Salvador, um cordial bom dia, 2223, passamento. Bom, traço, cara da conquista. 2223, bom dia. Fox Trot confere, conquista 180, autorizado, rota conforme o plano. Pisca 10, primeira curva direita. Agora? Elefa. É, mas... 5025, transponde e controle 19. Autorizado 1-0, conquista, conforme roda, decola da 1-0, com curva direita, árvore elétrica, 5025, 19-8, 2-2-2-3, passarela. Correto, na 1 no remota, chama pronto, 2-2-3. Acerta, vamos, obrigado, passarela. Autorizado, descida para o nível 050, Papatango, José de Serratanga. Autorizado até ponto de espera via Índia, torre 1895 e 13. Papapá, o potencial é poder arrumar com a tela proa ideal para voar direto com o terminal da Papapá. Uma proa 3,5, para trás de 4. Autorizado, atenção ao 045, Papapá, o potencial. Atenção ao 045, alfa para o terminal, graças. Até as 11h20 do Lucy. Então é que acabou, está com a informação fotocrótica, está autorização Guarulhos. Guarulhos autorizado 360, rota conforme plano, pista 10, primeira curva à direita, da El Leda, Mótiva. 5030 no transponder, controle 19. Conforme roda do plano, é o Leda Mótica. Código 5030, controle 19, 8, voo no 759. 759, correto, portão, corrige. Está na posição 6, Lima, do Paz 3, chama pronto. Está na posição 4. Na posição 4 do Paz 1? Paz 1, sim, na posição 4. Ah, obrigado, o Ferrari colocou errado aqui, obrigado. Bom dia, Foxtrot, Porto Seguro 360, autorizado, rota com o plano, pista 10, primeira curva direita da El Leda Bidev, 5035, transponder 198 ao controle. Maintain and wait, runway 07, vector left. Alfa XP, papá, prossigo. Bom dia, senhor. Passei para a prática no pátio 3. Solicitar rebote para a posição 08 do pátio principal. Chama na saída do pátio 3. Alfa, que tem papai. Afirmativo, chamar na saída do pátio 3. Obrigado. Okay. 3025-2024, controle 119-29. 19-29. Falador, 3125, bom dia. 3125, bom dia. Contato radar na sua, para o nível 3-0-0, está aeroporto, está aeroporto. 3-0-0, está aeroporto, totalmente visual, autoriza para a direita. Você já direto, confirme. Manda o leitor, 3125. Passando o Júlio Eto, Terra Tão, está autorizado o final do cumprimento elétrico, que são 0, de preparo 2, 1, 10, altamente no 0, 1, 3, é com o seu obrigado. Mil, rota conforme, pista 17, com a direita, inicialmente na Xé, 5-0. Corrige, transponda 0132 e controle 08. Azul 5003, chama o centro Recife, 125, vai chamar 1, 9, 1, 1, 1. Sua voz está diminuindo, de alto para menor, 25, 1, e você está secundário? 1, 3, 3, decimal, 9, 5. Ah, agora sim, eu estou de voz, 3, 3, 9, 5, secundário. Obrigado, bom leu. Boa energia. Valeu. Para a base, pronto para o ingresso para o espaço. Qual é o gate 8? Afirmativo, gate 8. Até o 8 autorizado. Afirmativo, autorizado para o gate 8, responsável ao término, esse papá. Line Alpha, take off, runway 17, wind 030 degrees, 4 knots. Para o nível 8, 0 saída bom. 0 bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, muito obrigado, bom, dia. 7, bom, dia, Alfa, que você papá. Obrigado, bom domingo, 2223, Rafael. cuidado com a área esquerda para baixo pela direita no 7, o Gillette Airport. Vai, alô? Zulu, Serra Gillette, para Serra Gillette, Charlie Mike, autorizado nível 1-5. Decolagem da pistão no 7, com a primeira curva à direita no corredor axé. Restreita 1 no meu pés, até o farol da barra ou até a liberação do controle, Salvador. Controle, opera em 1-9, decimal 8, aciona 5034. Tango, zero visual, livre pouso no 7, vento 030 graus, 629. Tango, fácil, livre pouso no 7, vento 030 graus, 629, do Gillette Tetan. Gracias. 340, controle 198, Hamburgo. 198, certo, pô. Por gentileza de nos coordenar a prova direto do destino? Vai, 0 para Recife, nível 350 autorizado. Eu falo de pistão no 0 com primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, após segue a rota do plano. Controle 119, décima 8, 5052, transporte. Autorizando o Recife 350, via rota da Dola 10, Correceira, Puca, Jamo, Caju, 198-5252, Otan 3230. Correto, 3230, como a posição que se encontra? 10, gente. Fala, boa noite, 59, posição 4, posição 10, posição 10, chama a próxima, 3230. Chamará. 759, mantém a posição aguardada. Autorizado direto para o seguro. Autorizado seguro, gol 649. Autorizado até a hora, como é que é a corrida? Azul 2704, temos 89 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal. Como chama alternativa? Natal. 7704, taxa direita via Índia, até o ponto de parada 1-0. Quando lancha na torre, 1-1-8-3-4-5, ajuste no 0-1-3, 2704. Está autorizado via Índia, mantém o comando sem condição na pista, né? Nenhuma intenção até o momento, mas tem que começar aqui. Faz 1-1-2-0, Zulu. Fala 7 claro. O gol no 7 claro, pra 4. Correção, pronto, puxa. Pronto, foi 7 claro. Correção 4, livre, chama ataque, chama 7 claro. Decimal sobrevoo na rótula da Abacaxi após o metrô de Salvador, 500 pés. A roda EMA comprou a sua encoordenação com a Torre de Salvador. A torre opera 118.95, o controle 119.8, seciona 0131, Mike Romão. 050 graus, 0 de imagem. Sente além da cola da 1-0-2-7-0-4. Falando aqui da colagem, chama a torre 295, Michael Mel. Bom, vem a conta mais voltando. Confira. Posição 340 com o sinal. Escondendo com o certo na frequência 1-2-5-2-1. 2-5, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike e a Covita. Paulo, Mike e a Covita, bom dia, se me para o número 10, vai transferir direto no Manatim, com o Interceptor. Autorizado, direto no Manatim. Autorizado, direto no Manatim, repórter levando a QTR, vai ter a Covita. Autorizado, direto no Manatim, repórter levando a QTR, Mike e a Covita. Paulo, meus amigos, Mike, é a Julieta, ligação para o nível 1, no 15. Júlia, Juliette, olha pro ar, a proa é 300, é, desculpa, 030, olha pro ar. Ok, a proa é 030, é presente? 030, é presente, eu olho pro ar, já o destino. Agora o saco, segura 1759, estamos 1759, direita via Índia até o ponto de espera da 1-0. Manda lá a torre 1895, ajuste 1-0-1-3. Direita Índia, pista 10-195-3, gol 1-7-9. Mike da Bosca, Salvador Paulo Afonso, 500 pés, cola da pista 1-7, comprou a norte, em coordenação com a torre Salvador. A torre opera 1895. Controle 1985022, o código. Certo, Mike Bravo, Oscar, confirma a sua base. Zero na borda no pátio do Graia, sem para o funcionamento do site de decolagem, chama a torre 1895, Mike Bravo. No 759, a linha ainda tem que ser mais 10. A linha mais 10, que ser mais 10. Consiga mais um alto. Livre chão para o táxi. Salvador Azul. 3704, cruzando 2704. 3704, bom dia, contato radar, chama para o nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, azul, 3704. Móvel alinhar, alívio de decolagem, pistão 0, vento 0, 4, 0 graus, 7 mais. Paciência, alinhar para autorizar a decolagem, pistão 0, bom. Aranha 2223, estamos sempre recebendo frequência 128 do Small. 128, muito obrigado, bom dia, passarela. Bom dia. Paulo San 3830, posicionamento de 810. Pode chamar que acionar o portão 10, 330, tá ali, chama o sotaque. Pode chamar o sotaque, 3830. Controle Gol 1759, bom dia. 759, bom dia, contato radar, sou para o nível 360, direto Luta. Tudo bem, tipo Gol 1759? Em contato radar, sou para o nível 360, vou direto Luta. Direto Luta 360, Gol 1759. Vento Salvador 030 graus, 7 nós, resposta fora de polo, Mike Romeo. posição 3830, 122, nação, 3 horas e 40. 3830, 30, taxi, de Apache 1 em Índia, até o ponto de espera da pista 10. Mandou lá chamar torre, 1,8 decimal na sala, ajuste 10, 13. Tá, 3830. 3895, 0,6, tá, 3830. Papapá Mike Bravo Oscar, prossegue 510 em condições visuais, quando possível seu chamado de pouso. Bom, no 759, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1. 351, Recife, bom, 759. Se essa ação autorizada, já pode estar ingresso na pista na 7. Controle no 5, consciência, repasse o livro no CTR, mais para a voz. Gente, é na Papá, reporta para ingresso, o direcionamento da rua coordenada, 35 controle. Peça direita, pista, reporta pronto, da pista 35. Para 2010, o ajuste 0,4. 2010, pare, comunicador, volta. Qual foi a nossa experiência? Qual foi o procedimento em uso? Mike, já chegou para liberar, confirma o nível solicitado. Agora para fora para mais, acho que vou. Okay, a paralela, sentido Guatemi, mantendo aí a escuta sua do controle focado. Nessa altitude? Confirme. Não, quero certo. Gente, aguarde a coordenação com o controle, o Michael Léo. Certo. Salvador Itaberá, 1.500 pés, decola da pista 17, curva direita com o axé. Restrita inicialmente a 1.000 pés até o farol da barra ou até a liberação do controle Salvador. Controle opera 1.19.8, 2.1.8.95, o código 0.1.6. Salvador, Voo no 3, 7, 2. Parei pronto, 72. Estafador, bom dia, azul 4029, posso entrar. 4039, informação Golf. Pronto, Cosme. Diego. 4039 para Campinas, 340 autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Intercepta UP Zulu 1-0, por base, UP Zulu 1-6, após conforme o plano. 1-1-9, decimal 8, controle, 5-0-5-4, código. Autorizado Campinas 340, decola da 10, primeira direita, da El, Leda, Motiva. O Zulu 1-0, por base, UP Zulu 1-6, DCC 19-8, 5-0-5-4, 3-4. A 039 era o Zulu 1-0, por base.